vai adormecer o dia, vai vir a noite, aproveite e liberte suas fantasias. Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom. Então relaxe, baby, mate sua sede, curta o meu som. Claro que o azul vai adormecer o dia, vai vir a noite, aproveite e liberte as suas fantasias. Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom. Então relaxe, baby, mate sua sede, curta o meu som. Quando você está perto, o tempo voa, o clima rola numa boa. Quero ficar contigo até o dia clarear, porque o sol vai brilhar inteiro pra nós. Eu quero o farol dos teus olhos iluminando a minha vida. Hey, yeah. O sol vai brilhar inteiro pra nós. Eu quero o farol dos teus olhos iluminando a minha vida. A minha vida inteira. Vai adormecer o dia, vai vir a noite, aproveite e liberte as suas fantasias. Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom. Então relaxe, baby, mate sua sede, curta o som. Quando você está perto, o tempo voa, o clima rola numa boa. Quero ficar contigo até o dia clarear, porque Central do Axé. Tá com pena. Central do Axé. Chegou o grande dia, vamos beber. O couro vai comer, a barra é na lancha, alô marinheiro. E a mulherada é hoje, papá, vamos brilhar. Garçom não para não, o dia tá bom, aumenta o som, é pura curtição. Soldada de biquíni alto mar, tô chegando já. Sirope, cerveja e olipá, come vem pra cá. Soldada de biquíni alto mar, tô chegando já. Sirope, cerveja e olipá, corre vem pra cá. Sereia de fio dental, tô passando mal. Metido dando serião, papante papã. Sereia de fio dental, tô passando mal. Metido dando serião, papante papã. Chegou grande dia, vamos beber. O couro vai comer, a farra é na lancha, alô marinheiro. E a mulherada aí, é hoje papá, vamos brindar. Garçom não para não, o dia tá bom, aumenta o som, é pura curtição. Sou gata de biquíni alto mar, tô chegando já. Sirope, cerveja e olipá, corre vem pra cá. Sou gata de biquíni alto mar, tô chegando já. Sirope, cerveja e olipá, corre vem pra cá. Sereia de fio dental, tô passando mal. Metido a dama e o Zé Lian, pampante pampã. Sereia de fio dental, tô passando mal. Metido a dama e o Zé Lian, pampante pampã. Pampante pampã, pampante pampã, pampante pampã, pampante pampã. Todo mundo que bebe fica diferente. Tem aquele que fica mais bobo e o intransigente. Tem o cara que fica mais rico e o que fica valente. Tem as mina que passa da conta e depois não lembra da gente. Sou gata de biquíni alto mar, tô chegando já. Sirope, cerveja e olipá, corre vem pra cá. Sou gata de biquíni alto mar, tô chegando já. Sirope, cerveja e olipá, corre vem pra cá. Sereia de fio dental, tô passando mal. Metido a dama e o Zé Lian, pampante pampã. Sereia de fio dental, tô passando mal. Metido a dama e o Zé Lian, pampante pampã. Pampante pampã, pampante pampã, pampante pampã, pampante pampã. E você ouviu por aqui o som de Durval Lelis, Tipampã, também passou por aqui o som de Gruvada, Balde d'Água na Cabeça, Ivete Sangalo, Farol. E você que tem casa, participa com a gente no site ouvintecentral.com. Pode participar, pode mandar sua mensagem pra cá que a gente acolhe com muito prazer e com muito carinho. Você já tá curtindo aí o nosso programa? Já tá pulando? Já tá dançando? Esse é o Central do Axé, o seu programa especial dos finais de semana. Fique ligado! Atrás na Ilha do Sol. sou. Central do Axé. Central do Axé. Com esse amor ninguém pode, só água na cabeça pra apagar o fogo. Minha deusa, dia de salão, linda seu jeito, todo mundo gosta de te ver, pra seu coração, pois essa noite só vai dar eu e você. Com esse amor ninguém pode, só água na cabeça. Swing Central do Axé. Negócio gostoso, hein? O amor que eu sinto é pra enlouquecer. Se você provar do mel, agora é com você. O amor que eu sinto é pra enlouquecer. Se provar do mel, agora é com você. Vem, rosa flor, me rega com seu amor. Me pega, vem, rosa flor, me rega com seu amor. Eu sinto é pra enlouquecer. Se você provar do mel, agora é com você. O amor que eu sinto é pra enlouquecer. Se você provar do mel, agora é com você. Vem, rosa flor, me rega com seu amor, me pega. Mas quando me entrego, você sabe que quando eu me entrego eu fico docinho. E quando você prova, ah, quando você prova, vicia. Docinho de amor com tomate. Também passou por aqui Mel Marques com cabelo de chapinha e 8794. Eu quero você. Fique ligado na nossa programação. Vamos para uma pausa e já já estamos de volta com mais música aqui no Central do Axé. Louco com esse doce. Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Estamos de volta com o Central do Axé pra você, o seu programa especial dos finais de semana. Você descansou, bebeu uma água, deu tempo, né? Eu sei, deu tempo de você beber uma água, deu tempo de você ir no banheiro, eu sei, eu sei. Eu também fui. Tô pronto pra outra já, eu tenho certeza que você também, é claro. Vamos agora fazer um momento retrô aqui no programa Central do Axé. Você sabe que em todos os programas a gente tem aquele momento retrô, aquele momento que a gente lembra o axé do passado. Então chegando pra você, Canto da Cidade. Uma música que marcou aí o início do carnaval, tanto o início do carnaval, né, que a música já veio um pouco depois, um pouco mais tarde. Mas uma música que marcou bastante o carnaval de Salvador. Estamos chegando para você, Canto da Cidade, com Daniela Mello. Central do Axé, retrô, pra matar saudades. Pela cidade unida, suor, suor e swing. Central do Axé. Oh, pararará, oh, oh, pararará, oh, oh, pararará, oh, oh. Procurei pelos sete mares, louco pra te amar. Não te encontrei. Aí meu coração quase que se afoga. Cadê você? A lua tá cheia e a gente inicia amor. Minha paixão, porque você fica fugindo de mim? Tem jeito não. Pra ganhar teu beijo eu vou até o fim. Quem se entregar, deixa eu te pegar nessa onda que me levou, me apaixonou. Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador, eu jogava minha rede do amor, eu jogava minha rede do amor. Oh, oh, oh, oh. Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador, eu jogava minha rede do amor, eu jogava minha rede do amor. Oh, oh, oh, oh. Sete mares, louco pra te amar, não te encontrei. O meu coração quase que se afogar. Cadê você? A lua tá cheia e a gente nem se amou. Minha paixão, porque você fica fugindo de mim? Tem jeito não. Pra ganhar teu beijo eu vou até o fim. Vem se entregar, deixa eu te pegar nessa onda que me levou, me apaixonou. Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador, eu jogava minha rede do amor, eu jogava minha rede do amor. Oh, oh, oh. Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador, eu jogava minha rede do amor, eu jogava minha rede do amor. Oh, oh, oh. Mas se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador, eu jogava minha rede do amor, eu jogava minha rede do amor. Oh, oh, oh, oh. Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador, eu jogava minha rede do amor, eu jogava minha rede do amor. Oh, oh, oh, oh. Central do Axé. Aqui estamos nós falando da Bahia mais uma vez. Sei de sorvete calor, maré na beira preta cor. Na ilha pescador, na parte verde do azul infinito, o lugar bonito, abençoado, encantador orixá, pelo pandeiro pirajá, pimenta de cheiro, terreiro alabê, e a tampa do ar tem de quê? Colé capelinha, seu Caetano, Veloso cidade, amém, amar, um santo abraço, que invade o mar de coisa boa, bom fim. Soteropolitano, sim, sei de Salvador, Bahia. Sabor fé, cultura daqui, longa licura. E assim baianidade segue uma felicidade inteira. No visual da ribeira, um amor especial, ancestral. E o sotaque do canto, o compasso é só lá de alegria. Sei de Salvador, Bahia. Oi, bala, CD. Sorvete calor, maré na beira preta cor. Cá na ilha pescador, da parte verde do azul infinito. Ô lugar bonito! Abençoado, encantado orixá. Cheio pelo eba. Pandeiro pirajá. É essa pimenta de cheiro, terreiro alabê. E a tampa do ato indiquê. Picolé capelinha, e seu Caetano, veloso cidade. Amém, amar um santo abraço que invade o mar de coisa boa, bom fim. Só quero autoridade, sei de Salvador, Bahia. E assim baianidade segue uma felicidade inteira. Da ribeira, um amor especial, ancestral. E o sotaque do canto, o compasso é só lá de alegria. Sei de Salvador, Bahia. Sei de Salvador, Bahia. Só pera a qualidade. Central do Axé Retrô, pra matar saudades. Passar batom de cor azul. Cadê a mão pra cima? Todo mundo comigo, vamos lá! Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na massa do tubo, o negão começa a gritar. Olha, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na massa do tubo, quero ouvir de novo, vamos lá. Pega ela aí, pra passar batom de violeta. Pega ela aí, pra passar batom de coração. Batendo palma comigo, vamos lá. Você ouviu por aqui Tricote com Luiz Caldas. E também passou por aqui o som de Belmarques, Cabelo de Chapinha. Também o som de Veloso Cidade com Saulo. E 8794, se você fosse um peixinho, manda sua mensagem pra gente, viu? Ouvintecentral.com é o site pra você mandar sua mensagem, mandar sua sugestão pra gente. Continuamos de música, porque aqui a música não para não, rapaz. Aqui você não descansa não. É só dança, é só curtição, é só alegria, porque axé é isso, axé é alegria. Axé significa alegria, curtição. Vamos de música. E swing Central do Axé. Deixa eu te amar, neném, te amar, neném, te amar.

a folia. We are the world of carnaval. We are Maria. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. We are carnaval. We are folia. We are the world of carnaval. We are Bahia. Aê! Central do Axé. É o final da Odisseia Terrestre. Eu sou Adão e você será minha pequena Eva. Sai do jeito. Meu amor, olha só. Só não apareceu. E é o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da Arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final da Odisseia Terrestre. Sou Adão e você será. Sobe, sobe. Você será. Bora, bora! Minha pequena Eva, Eva. O nosso amor na última sonave. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. É. E voando bem alto. Eva. Me abraça pelo espaço de um instante. Eva. Me cobre com teu corpo e me dá. Você será. Sobe, sobe, foi, foi. Minha pequena Eva, Eva. O nosso amor na última sonave. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. Lá vai. E voando bem alto. Eva. Me abraça pelo espaço de um instante. Eva. Me cobre com teu corpo. E o Central do Axé vai ficando por aqui. Eu volto na próxima oportunidade, no próximo final de semana. Foi um grande prazer estar contigo, uma grande satisfação sempre estar aqui. Mas não fique triste não. Vem uma programação completa, especial, feita pra você. Toca música boa. Continue ligado na nossa programação, mas lembrando que mesmo quando o programa não estiver no ar, você pode mandar sua mensagem pra gente, pode mandar sua sugestão lá no ouvintecentral.com. Muito obrigado. Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé.